ver isso e vamos seguir em frente com aquelas pessoas que querem trabalhar no nosso município e nossa cidade, para o desenvolvimento dos nossos filhos e de todos, né, de todos nós. Então, meus amados irmãos, aqui fica meu pedido para vocês todos, né, não fazer a escolha errada, mas sim a certa daquelas pessoas que vocês estão vendo aí, que está mostrando, aqueles que já mostrou que não são nada, né, que não fizeram nada, e o que está mostrando que está fazendo e vai fazer muito mais com mais uma oportunidade. Agradeço a Deus. Isso aqui é uma pequena oração, meus amados, e que Deus ilumine grandemente os administradores todos do Brasil e do mundo, que Deus opere grandemente para ser sempre esses trabalhadores e não dê oportunidade para aqueles que não trabalham. Vamos orar. Meu Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade, meu Deus, que tu me deu. Me perdoa o que eu tenho dito, meu Deus, se eu falei algo errado, que Deus vá me perdoando e vá me livrando de todo mal. E todos nós que está aqui, e todos aqueles da Igreja Evangélica Leão de Judá, que Deus operando grandemente, eu te agradeço por essa oportunidade nessa tarde, meu Pai. Me dê mais oportunidade para nós viver mais e mais na tua presença, levando a tua mensagem, porque aquele que leva a tua mensagem é como tu fala na palavra, meu Pai. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que nenhum morra enganado, meu Pai. Obrigado, e que Deus ilumine nós e leve nós para a casa debaixo das tuas asas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E obrigado, e está terminado, meu Pai. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta, me de pé eu não vou, não vou perder. Que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te